Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Regressaram os assaltos ao Centro Histórico de Elvas. 4 casos numa semana. Os criminosos têm procurado quase sempre as máquinas de tabaco e de brindes com o objetivo de furtarem o dinheiro que se encontra no interior. Além dos artigos roubados, os assaltantes deixam ainda um rastro de destruição, provocando prejuízos e danos nos acessos dos estabelecimentos comerciais. O Conselho de Elvas lidera desemprego regional. No mês de janeiro deste ano, estavam inscritos no IFP um total de 1.155 pessoas. Em fevereiro, contabilizaram-se mais 12 pessoas. O registro é o mais elevado do distrito de Porto Alegre. Em cidades como Ponte Sor e Porto Alegre, o número de desempregados à procura de um posto de trabalho varia entre as 400 e 650 pessoas, cerca de metade quando comparado com Elvas. No segundo mês do ano, estes concelhos, excepto Elvas, diminuíram o número de desempregados. Os operadores dos comandos distritais de operações de socorro estão desagradados com horas extras em atraso. A título de exemplo, a operação na Pedreira de Borba ainda não foi paga. O trabalho extraordinário realizado em feriados ou ocorrências não é pago desde novembro. A situação foi confirmada ao Linhas pelo presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, que adiantou que esta questão está a ser averiguada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. O Supremo Tribunal de Justiça obrigou o segurador a pagar seguro à família de Jorge Chinita. A Fidelidade não queria assumir pagamento, mas mesmo contrariada foi forçada a pagar pelos tribunais. Em causa está a situação da companhia de seguros se recusar a pagar um seguro de vida associado a um crédito à habitação da Caixa Geral de Depósitos à mãe do DJ Jorge Chinita, que foi vítima de homicídio num parque de estacionamento nas imediações de um clube noturno situado junto ao complexo desportivo em Elvas. Foram os destaques desta semana do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Évora subiu 3 lugares na edição de 2019 da Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking, mantendo-se como a grande referência alentejana à escala nacional. Segundo este documento, que avalia a performance e a atratividade dos 308 municípios portugueses nas categorias Negócios, Visitar e Viver, a cidade évorense atingiu a 17ª posição no país, sobretudo à boleia da categoria Visitar, onde surge no 8º lugar do ranking. Mais de 100 pessoas estiveram na segunda-feira à noite no Salão Nobre da Câmara Municipal de Évora para refletir, uma vez mais, sobre a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis na zona classificada. O Supremo Tribunal Administrativo reconheceu esta isenção nos centros históricos inscritos na lista do Património Mundial da Unesco, mas este mês as cartas para pagamento do imposto vão começar a chegar e o que vão fazer os moradores? O Movimento de Defesa do Centro Histórico de Évora, que reivindica este direito há quase 10 anos, organizou este debate público com a finalidade de serem encontradas estratégias. Após 3 horas de discussão, concluiu-se que esta questão é agora única e exclusivamente uma decisão política. Os cidadãos precisam de fazer ouvir a sua voz e utilizar todos os meios ao seu alcance para proceder à reclamação contra os avisos de liquidação do IMI, anexando o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, participar em ações judiciais em coligação envolvendo o maior número possível de cidadãos interessados e exigir clareza e eficácia aos eleitos pelo distrito na Assembleia da República. Um investimento de 74,5 milhões de euros desenvolvido no âmbito do programa Ferrovia 2020 contempla a construção de um subtroço de 20,5 km na nova linha de Évora, mais precisamente entre o Freixo e o Alandroal. A Infraestruturas de Portugal procedeu à assinatura do contrato com a Mota-Engil, Engenharia e Construção S.A., para a construção do novo troço ferroviário que integrará o futuro Corredor Internacional Sul e que vai ligar o Porto de Sines à fronteira do Caia, no Conselho de Elvas. De acordo com a Infraestruturas de Portugal, o presente contrato é cofinanciado pela União Europeia através do programa Connecting European Facilities, ao abrigo de contratos de cofinanciamento com comparticipações que variam entre 40% e 50%. Os ilícitos em contexto escolar baixaram nos três distritos alentejanos, com menos ocorrências e uma descida de crimes, sobretudo nas zonas exteriores aos estabelecimentos de ensino. Segundo o relatório anual da Segurança Interna, RASI, no ano letivo de 2017-2018, a GNR e a PSP registaram um total de 208 ocorrências no âmbito do programa Escola Segura, traduzindo uma queda face ao ano anterior, quando a região registou 253 ocorrências. As estatísticas a que o Diário do Sul teve acesso indicam que é no distrito de Évora que se registram mais ocorrências ao nível dos estabelecimentos de ensino, com um total de 98, o que, ainda assim, traduz uma redução face ao ano anterior, quando se chegou aos 110 registros. Um homem de 27 anos e uma mulher de 23 sofreram quinta-feira ferimentos ligeiros devido a um incêndio ocorrido na habitação no Centro Histórico de Évora, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, QDOS. A mesma fonte indicou à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado às 11h49, destruiu a cozinha da casa situada na Travessa do Capitão, tendo o casal sido transportado para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora. Segundo o QDOS de Évora, as operações de socorro envolveram os bombeiros e a PSP, num total de 10 operacionais, apoiados por 4 veículos. Foram estes os destaques no Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.